Alô, Chanel, minha 310, pushback para dentro do centro. Azul 42198, autorizada a sinal LS. Oi, LS, eu Chanel, minha 313. Chanel, minha 313, estou Rio, 9895. 118, estado 5, minha 313. Afirmativo, tá livre pushback ou 6310? 1010. Para 3000, 1010. Torre Ocean Air 6313, na ILS da 10. 398, solo 01, direita 1219, agilize liberação. Esperando 219, 398. 6313, continue a aproximação, agora autorização. Continua, 6313. Alô, Salvador, boa noite, 1398, livrando a nossa resposta. 1398, Alfa, pode sair até Juliette. Alfa, mantém a pista Juliette, 1398. Solo Salvador, boa noite, passarela 2224, informação tango ao nosso repetitivo aí para Juazeiro, por gentileza. Passarela 2224, informação tango, confere, copia para Juazeiro, 1190, sai da lotar? É, confirme. Copia, o passarela do 2224. Pronto para cópia, prossiga. Autorizar Juazeiro, 1190, sai da lotar. 1-0, esquerda 5477, no transponder 119.8, passaria 2224. Positivo, autorizado Juazeiro, nível 190, saída montada, da escola da 10, curva esquerda 5477, 119.8. Passaria 2224, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento remoto no 4. Reportaremos 2224. Posicionamento 6310, sol. Já iniciou, puxa. A 6310 já iniciou, puxa. Não, tô aguardando o operador de Stinger aqui. Não apareceu ninguém, né? Já contatei a companhia também. Quem só aguarda alguns instantes para puxa, aguarde a autorização. Guarda. O gol na 398, autorizado ingresso Juliette, portão 09. Juliette 09, 398. O Chanel 6310 foi condicionado para dar passagem do banheiro agora à sua retaguarda. Quando a equipe de solo voltar para táxi. Afirmativo, após a passagem do gol, está autorizado o pushback 6310. Tipo 5218, reduz a 2109. Para 2, o PEN, esquina H1 no 0, 19. Para 2210, nós. 4298, informa que nega agora, 1010, 19. 1019, leve pausa, chama 6313. Alfa, depois na Juliette, 9278. Poxa, né, 6310, sala. 6310 agora tá pronto. Ah, sim, se não é reportar, entrar em contato com essa aero para solicitar um finger para agilizar. Obrigado, já apareceu aqui. Após o colega do Vale, pode iniciar? Sim, após o colega da Boeing da Gol passar sua retaguarda, quando ele me pediu sol, pode para táxi, se o Oceané 6310. Após o Boeing da Gol iniciar 6310. localizada, 14298. 298, Torre 1895. 2954, 298. 5219, autorizada final LS. 7, autorizada final LS. 9278, ingresso Juliette, portão 05. Juliette no 05, 9278 é bom. Se possível, utilizar um 309 para. Aguardando para ataque. Utilizar 9278. Vai da pista livre. Vai da pista livre, vai da pista livre. Solo Salvador, Ocean, 6313, de novo. 6313, Alfa, passando o ingresso da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6313. Cheque o trem, uma centena com 10 nós, 1011 e livre pouso. Eu e as livre pouso 1-0, baixo para nós, 4-2-9-10. Poderia confirmar tal vento, Brasil? Confirme. Poderia confirmar tal vento? 0-8-0 graus, 1-0 nós. Obrigado. Ataque para 6-3-1-0, 172 a bordo. Com 3:30, Antena Natal. Poxa, né, 6310, só tentando a aeronave do Gol, está parqueando 05. Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste 10, 11. Índia, táxi. Ponto de espera 395, cuidado, pode. Boa. IP 528 completa a redução para aproximação, enxame torre 1-9-9. Torre 1-9-9. Confirme? Acionamento, portão 03, TAM 3858. TAM 3858, aguarde, espera, puxa. Tru 298 ao 09 direito, 1219. Faz a passagem do mesmo, ingresso Juliette, portão 04. Passagem agora da companhia, após Juliette pro 04, 6313. Solo Salvador, Passaredo 2224 para pushback e acionamento. Passaredo 2224, aguarde para push. Aguardando. Azul 4298, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, vai lá. 2-1-8, tem embaixada lá. 4298, reposta ingresso na Juliette. Passaria 2224, quando tem que pedir só reposta para o táxi. Reposta para o táxi, 2224. Acionado após a, o Airbus da Avianca parquear no 04, quando tem que pedir solo, reposto para táxi. Após a parqueamento da aeronave da Avianca 04, e a chama táxi para 3258. 390 após aeronave na curtíssima, alinhar e manter. Após aeronave na curta, ingresso na Juliette, portão 08. Juliette para 8, 4, 2, 9, 8. Mantenha essa Juliette. Zero, decolagem autorizada, uma centena de 10 nós, 1.011. Decolagem autorizada, 63190. Paulo Salvador, da CIF 5218, Pedro. CIF 5218, boa noite. Alfa, reposta na ingresso na Juliette. Alfa, Juliette para a para o táxi, o passarelo 2224, nós estamos com o POB de 26, nossa autonomia de 6 horas, alterna Salvador, passarelo 2224. Salvador, 26, 2 horas, confirma? Autonomia de 6 horas. Sim, 6 horas de autonomia, autorizar táxi Alfa até através do 05. Iniciando o táxi, botamos através do passarelo 2224. O passageiro 2224 irá seguir a Aeron Airbus da TAM, que encontra-se em frente ao portão 03, até o ponto de espera. Ponto de espera, Samará, Torre, em 1-1-1-9-5, ajuste no 0-1-1. Só confirmando a Torre 1-1-8-9-5. Confirmo, afirmo. 1-1-1-9-5, frequência da Torre e o passageiro 2224. 224 seguindo a aeronave da TAM, está na posição 3. Oi, Zelma, aguardando o Rodel Fox. Chama, Guadalupe. Também é 3-1-0 autorizado, Romeu Fox 08. Muito obrigado, Romeu Fox 18, muito obrigado. Alterna João Pessoa, está 32258. João Pessoa, 1 no 39 430, confirma? Positivo, confirmo, 3258. O TAN 3258 autoriza táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame a torre, em 1 no 8.95, ajuste no 011. 1011 ajustado, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, TAN 3258. O Azul 4298 irá dar passagem ao ATR da Passarendo, após a passagem do mesmo, Juliette, portão 08. O TRIP 5218, ingresso Juliette, remoto 1-3. Ingresso a Juliette, remoto 3-5-2-1-8. Salvador, muito boa noite. Voo no 604 com a Tango para autorização Fortaleza. O nome é 04, informações do Fratão, autorizado Fortaleza, via Pesulo 19, nível 370, saída Momo, transição Froti, decola da 10 com primeira curva após a decolagem à esquerda, CN 5471 no transponder, frequência do controle 119.80 e na ajuste no 0 no 1 no gol no 604. Firmativo, autorizado Fortaleza no 370, decolando a esquerda na saída Momo, transição Frost 5471 no 119.8.011. O nome é 04, cotejamento correto, reporte para o estacionamento, portão 02. Porta. Salvador, boa noite, está 3258, ponto de espera da 10, pronto. 3258, alinhada e decolar, uma centena com 10 nós, 1011. A linha e decola, pista 10, está 3258. Salvador, boa noite, Passarendo 2224, se aproxima do ponto de espera e está pronto. 2224, após o turno, alinhar e manter. Nossa, aeronave da frente, alinha e mantém, Passarendo 2224. Salvador, boa noite, gol 9287, autorização para Guarulhos. O 9287, informação em curso é ação, autorizado Guarulhos, eu peso 1 no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, após Bridges, vai interceptar o Zulu 1 no meio. Decola da 10, a primeira curva após a decolagem à direita, acione 5503 no transponder, frequência do controle 1 no 9.80, o gol 9287. Da Tango, autorizado 360, decola da pista 10 com curva à direita, precisa da El Leda. Boa, upper, Zulu, Nomeia, Pegas, 503, transponde, 198, controle de saída, bom, 9287. 9287, responde 5503, coteja. 5503, 9278. Cotejamento correto, reporte ponto para posicionamento, portão 05. Esperará, 9287. Please, Alpha 03. That's correct, 4,000 feet, and it's 1011. Oficina 6310, chame Recife 12545. 12545, Oficina 6310, boa. 98, boa viagem. 198, muito obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite, 89, está ciente da informação Tango, Franco para a cópia. 1889, a informação Tango confere, autorizado Galeão, peso Luna 010 MAP, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saiu da El, Leda, após bridge, decola da 1-0, com primeira curva, faz decolagem à direita, acione 5465 no transponder, frequência do controle 1119-80, gol 1889. Ok. Entendeu que está sob contato radar, manter o perfil da Momo, são 3858. Total 9907. 465, eu transponder, controle de saída 119-80. Por 1889, o atendimento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 09. Repassará. Total 9907. Boa noite, total 9907, continue a aproximação, aguarda a pista livre, 1011. Gente, aguardado, 1011. Baixou e checou? Ah, viu. Livre pouso, uma centena com 10 nós, 1011, pistão zero. Livre pouso para o total. 2224 ao 23, 198, boa viagem. 198, boa. Sobre Salvador, boa noite. Passarei do 2224, transfere. Cadê o 2224, boa noite, contato radar, suba restrito ao nível de voo 090, saída lotar. Restrito 090, perfil da lotar, passarei do 2224. Salvador, o Oceano 6303, autorização Guarulhos, 360. Apro ideal para Juazeiro 013. O Setango, segundo para a cópia, aguarde. É 6303, é o Sal. Escuta, 6303. Autorizado Guarulhos, via peso 16, até Belo Horizonte, após, conforme a rota do plano de voo. Liga 360, saída da El, Leda, após bridge, decola da 1-0, com a primeira curva após a decolagem à direita, acione 5504 no transponder, frequência do controle 1119-80, Oceania 6303. Autorizado Guarulhos, nível 360, peso 16, até para você, luz, conforme, da El, Leda, bridge, pista 10, liga direita, 04, 108. 198, controle, Xenemia 3.3. Xenemia 3.3, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 04. Poderá. O TRIP 5216, copia? autorizada Aracaju, nível 190, pouca transição Caju, decolada 190 com primeira curva para a decolagem à esquerda, acione 5470 do transponder, frequência do controle 119.80, trip 5296. Copiou o nível autorizado, 119. 219. 219. Zona 3. Salve, Salvador, bom dia, total. Boa noite, perdão, total 9907, segundo. Total 9907, autorizado táxi Alfa, Kilo, remota 0743, controlar atenção sinalizador. 7, Alfa, Kilo, parte 3, atento. 1889, é o solo. 1889, prefiro. O 1889 está informando é, se você irá poder decolar ao 00. 23, gente, o CGNA que solicitou esse horário para decolagem para o senhor. Ok, excelente. 1889, decolagem 00. O 1889 prossiga. É só uma, só para complementar a informação, esse lote no 00 tem algum motivo especial, não? Sim, é o aeródromo do Galeão, que está com algumas restrições, por isso entraram em contato com a Torre Salvador e solicitando esse horário para decolagem. Rio 5972, acione identificação, autorizada a chegada a bom, direção nível 100. Passarelo 2224, atinge, mantém 090. Passarelo 2224.